Over 10 pelas YD825, Rádio Pan-Americana SA. Sua Jovem Pan 2 em 100,9. São Paulo sabe onde sintonizar. São Paulo é Pan. Ela é Madonna. 100,9. Atenção, base. Atenção, base. Permissão para a patrulha do tempo. Câmbio. Aqui, acionando contagem. Everybody's talking. 9, 9. Come on, baby, like my life. 8, 8. Good morning. 7, 7. Come on, baby, 6, 6. 5, 5. Ignition sequence start. 3, 2, 1, fire! Jovem Pan apresenta Patrulha do Tempo. Meia-noite em ponto, São Paulo, muito boa noite. Aqui YD825, Rádio Pan-Americana SA, a sua Jovem Pan 2 em 100,9. Paulinho Ribeiro assumindo os comandos aqui da nave 100,9. A partir de agora, voltando no tempo com a Patrulha do Tempo. São Paulo é Pan. Chegando o Billy G. Jovem Pan 2.